Oscar, bom dia. Oxené 6251, centro da formação Golfo, autorização Guarulhos, 2346. Oxené 6251, bom dia. O senhor foi autorizado 36, copia? Copia. Oxené 6251, autorizado Guarulhos, 360, Opera Zulu 16, decola da 10 com curva direita, Nadael, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5122. Guarulhos, autorizado 1230, Opera Zulu 16, cola 5120, Dael, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5122. Oxené 6251, na ponte 1-1. 6251 está correto, portão 01 no chão, pushback a acionamento. Confirmar, está no 01 mesmo? 1-1. 1-1, sim, chão, pushback a acionamento. Chamar. comandou, muito bom dia. Aqui é o Sam Mike, F2 Fox, minha autorização de reboque do, da posição 12 do bate principal para a posição 612. Sam Mike, X-Ray Fox, remota 1-2 até o portão 612, autorizado, chamando a terra. fazer questionamento, acionamento 251 no portão 1-1. É 251 no 1-1 autorizado, chama táxi. Tá, chama táxi. 62. Oceanero 6251, acionou 159 a bordo, com 3 horas e 50, alterando a galeão para o táxi. 6251, táxi autorizado, parte 1, linha alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 4. Ok, ponto de espera, chamada pronto, 6251, liberdade. Salvador, aqui é o Tano, Mike X-Ray Fox, informando o tempo do reboque na comunicadora. Obrigado e bom dia. Bom, Ian, bom dia. 251, decolagem autorizado no 0, vento 1, 0, 0 grau, 079. Além da quarta, decolagem. Decolado 37, controle 208. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chaner 6251. Chaner 6251, contato radar 360, 710. Ok.